Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Marco Antônio, boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo. Seu convidado já está no ar. Uau, maravilha. Gente, uma honra a gente começar o programa de hoje entrevistando, batendo um papo com um grande compositor, pianista, cantor, Flávio Venturini. Né, criador do popularíssimo grupo 14 Bis. Ele nasceu em Belo Horizonte e eu vou tentar dar um resuminho aqui. É muita coisa na carreira dele, mas a gente vai tentar falar aqui um pouquinho. Deixa eu ver. O grupo foi criado na década de 70 por músicos que nutriam a ideia de ter um grupo brasileiro nos moldes de bandas que tanto haviam influenciado os integrantes, né? Grupos como Beatles, The Who, Yes, Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis. Eles também misturavam essas influências todas com um pouco de música caipira, com rock progressivo e psicodélico, com música folclórica dos ex-escravos mineiros, música erudita, pop romântico setentista, música barroca, entre outras. Ele tem também uma carreira solo brilhante. Eles foram, obviamente, também muito influenciados pelo Clube da Esquina, né? Por sinal, esse movimento que mesclava jazz com músicas de países de língua hispana, chamado, como eu falei, Clube da Esquina, encabeçado pelo Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, eles são, tipo assim, afiliados desse pessoal. E o Milton Nascimento, por sinal, até produziu o primeiro disco do grupo 14 Bis. Né? Os membros da banda, Flávio, o irmão dele, Cláudio, José de Castro Moreira, também conhecido como Vermelho, Eli Rodrigues são de Minas Gerais, e o Sérgio Magrão é o único integrante do grupo que não é de Minas, ele é carioca. Então queria dar aqui as boas-vindas ao Flávio Venturini. Tudo bem, Flávio? Olá, tudo bem, mano? Tudo jóia, querido, obrigado pelo teu tempo, tá? Ok, tudo. Querido, vamos começar assim, pelo início. Fala um pouquinho da tua infância em Minas. Os seus pais eram músicos. Fala um pouco assim, como é que era? Ouvia rádio o dia inteiro? Me conta um pouco disso, pode ser? Tá. Bem, eu não venho de uma família de músicos. O meu pai é dono de restaurante. Ah, é? E minha mãe tinha uma pensão muito grande. Então eles se viam ocupados, assim. Eu não estou reclamando que eles me deram carinho, não, que eles foram muito legais comigo. Mas era um garoto que saía muito sozinho também, sempre com um radinho no ouvido. Quer dizer, eu tinha um rádio que eu ia pro campo, que eu adorava futebol, né? Sou América Mineiro. E queria ser jogador de futebol. Mas sempre a música ali do meu lado, me acompanhando, e eu sempre apaixonado pelas músicas que eu ouvia. Discos também em casa, em radiola, aquelas radiolas antigas, né? Discos de vinil pesadíssimos. Os teus pais ouviam muita música, assim, a tua casa rolava, assim, muita música por parte deles, ou eles estavam, como falaste, muito ocupados? Não, tinha disco. Eu me lembro que minha mãe cantava muito pra mim, assim, que ela se lembrava. Ela tinha uma coisa musical, assim, né? Fala um pouquinho mais alto só, querido, por favor. Eu também tô te ouvindo baixo também. Tá, eu vou falar mais alto também. Então melhorou. Tá. Então morava um maestro na minha casa, que ele tocava na noite. E às vezes minha mãe me pegava dormindo na porta do quarto dele. Ou seja, eu ficava ali curtindo música, né? E já gostava. Que legal. E nasceste em Minas Gerais, né? E apesar de Minas, naquela época, não ser uma cidade, obviamente, grande como é hoje, ela também não era cidade do interior. E a gente vê muita influência, né? Eu vou ser bem genérico aqui, de música interiorana, de música regional na tua vida, na tua carreira. Fala um pouquinho disso, assim, tu ia, sei lá, muito para sítios ou para regiões rurais? Eu nasci em Belo Horizonte, na minha família do interior. Minha mãe era de Bambuí, eles não são vivos mais. E meu pai de Eloy Mendes, que aí já é oeste de Minas. Todas as duas cidades são do oeste. Mas eu tive uma coisa de que eu comecei a estudar acordeon, quando eu acho que minha mãe sacou assim que eu gostava de música, que eu vivia ouvindo música, me deu um acordeon, foi meu instrumento primeiro, mas não foi um instrumento assim da minha vida. Eu estudei um pouco, foi a minha iniciação na música. E como meu pai tinha um restaurante que tinha música ao vivo, tinha um piano lá. Uhum. Então eu ia pra lá de tarde e ficava tocando. E tem uma particularidade, porque na época já estavam rolando os Beatles. Uhum. Eu já estava apaixonado pelos Beatles. E aí saíam umas revistinhas do Brasil, tipo revista de fofoca. Uhum. Revista de música. E vinham letras de música. E os discos dos Beatles saíam no Brasil com repertórios diferentes dos da Inglaterra. Às vezes tinha uma música que vinha a letra, mas não tinha música. Vinha cifras também? Ou era só a letra em inglês e a tradução, ou nem a tradução vinha? Nem a tradução vinha, vinha só as letras. Então aquelas músicas que eu não conhecia a música, eu ia e fazia uma música em cima. Ah. Hoje eu vejo que já era uma veia de compositor, né? Que legal. E uma coisa assim, eu até ia te perguntar, já até falaste, mas né, sobre a tua intro ao acordeon. Com que idade que foi isso? Sei lá, 12, 13 anos, mais ou menos? É, eu acho que foi tipo isso. A tua formação musical formal, diríamos assim, começou lá pelos 15, né? É. Quando os Beatles apareceram, acho que eu tinha 14, 15 anos. Ok. Né? E foi anterior a isso que eu estudei acordeon e tudo, e depois aí comecei com piano, né? E. Lembra, Zé? Mas eu queria jogar bola. Meu negócio perdão. Não, eu ia perguntar se. Lembras do teu pai te presenteando com um piano ou não? Eu me lembro disso, que foi um presentaço, né? Um piano de armário, mas um piano bom, assim. Eu me lembro que. Que idade mais ou menos? Que ano mais ou menos? Tipo 1967, acho que por aí? Tipo, sei, 16 anos, né? 16 uhum. anos, acho que foi tipo isso. E aí eu comecei a estudar numa escola aqui em Belo Horizonte, que era a única escola legal que tinha na época em BH, chamava Fundação de Educação Artística. Uhum. Ali eu conheci Toninho Horta, já comecei a conhecer pessoas da música mineira. E vieram os festivais de inverno, uhum. que foi um acontecimento muito legal aqui em Minas. Todo ano, no mês de julho, em Ouro Preto, acontecia o festival de inverno, que na época vinham os músicos do Brasil inteiro. Uhum. E ali eu conheci Rogério do Prato, conheci... Uhum. Ernest Widmer, até tinha um gaúcho que era me esqueci o nome dele, que se ensinava harmonia, o Walter Smetak. Uhum. Eram grandes mestres da música. Que legal. E nesse meio tempo eu já estava tocando em um conjunto de baile, né, porque também da influência de vocês no, da tua influência com grupos de baile, mas já está adivinhando, tudo bem, vamos lá. Acho que a coisa do baile foi uma outra escola pra mim, porque me trouxe a música pop, né? Uhum. Me trouxe a música dançante, a música romântica, que tocava muito nos bailes naquela época. Aí eu fui aprendendo de tudo, tudo que eu gostava e queria cantar, né? Às vezes não era tão apropriado, mas eu cantava Beatles, cantava Stevie Wonder, cantava coisas assim, né? Johnny Warwick. E assim no piano ou no teclado? Aí já era um órgão eletrônico, né? Ah, tinha um teclado mesmo, né? Era um instrumento tipo órgão, né? Uhum. E eu querendo ser jogador de futebol, entendeu? Aí eu entrei pro exército, eu sou tenente da reserva, da artilharia. É mesmo? É. Mas quando eu saí, eu entrei num grupo bom de baile. E ao mesmo tempo aconteceu um festival aqui em Belo Horizonte, que foi o Festival Estudantil da Canção, onde eu conheci todo o Clube da Esquina. Uhum. Menos o Milton. Eu vi o Milton de longe, assim, mas conheci o Lô, o Beto, o Toninho Horta, que já conhecia, conheci o Murilo Antunes, tornei meu parceiro, Márcio Borges, e a gente ia pra casa do Túlio Morão jogar bola, mas era um pretexto, no final tava todo mundo mostrando a última música que havia composto, né, eu participei do FIC, foi o último Festival Internacional da Canção, Festival, no Cislã, até que eu recebi um convite, né, que veio através do SAI do Guarabira para gravar um disco com eles. Uhum. Eles haviam perguntado ao Milton se o Milton conhecia um tecladista, porque o Zé Rodrigues havia saído, né? Uhum. E o Milton falou, olha, eu não conheço não, mas o Beto me fala muito de um Flávio lá em Belo Horizonte. E daí fui eu, sem conhecer ele, peguei e fui conhecer ele no Rio e fomos gravar em São Paulo. E havia um detalhe também que o Grupo Terço havia defendido uma música minha no festival em Belo Horizonte, música minha do Vermelho. Uhum. O Hamilton foi meu parceiro desde o Exército, né? Isso, mais ou menos, 69? É, foi tipo isso. Tá. Porque o FIC, o Festival Internacional da Canção, foi em 71, se não me engano. Uhum. Agora, quando eu veio o convite do SA, já era janeiro de 74. Tá, mas assim, só voltando um pouquinho no tempo, lá por 69, já não estavas no Grupo Terço? Não, não. Em 69 eu saí do Exército, fiz um grupo que chamava Crisales, que era um grupo mais meu e do Vermelho. Uhum. E aí que a gente conheceu o pessoal do Clube da Esquina participando desse festival. Okay. Aí eu conheci o Grupo Terço nesse festival, porque se defendeu a minha música, por uma coincidência. Tá. E quando eu entro no estúdio para gravar com o Sai Guarabira, quem estava lá? O Grupo Terço, então foi um reencontro. Entendi. Aí que eu entrei direto para a banda. Tá, e uma coisa assim, o Terço, né, vocês podem se lembrar, é um grupo de rock assim, progressivo, com uma pegada assim, bem pesada, até com muita coisa de Emerson, Lake and Palmer, eu me lembro. E assim, tem um instrumental teu chamado 1964, uma suíte instrumental que eu acho lindíssima. Foi exatamente, né, comemorando essa minha entrada no Terço, eu fiz essa música. Ah. Eu tava, nessa época eu já ouvia muito progressivo. Virgênios, Diez, Emerson, Lake and Palmer. Uhum. É que eu conheci o Grupo Terço, né, pela trilha sonora do filme Aleluia Gretchen, né, sobre nazistas no Brasil. Sim, eu fiz essa trilha e já estava no Terço quando a gente convidado. Eu ia te perguntar, a versão de Cavalgada das Valquírias do Wagner, que tem uma influência bem assim de Jimi Hendrix na trilha desse clássico nacional, desse filme Aleluia Gretchen do Silvio Bach. É, a gente estava muito ligado. Estamos muito ligados ao rock, né? Uhum. E quando o Silvio Bach, que é o cineasta que nos convidou, uhum, me pediu para fazer uma versão de Cavalgada das Valquírias, do Richard Wagner, o que estava na nossa veia era o rock progressivo, né? E o rock. Por isso que tem essa linguagem. Entendi. Só queria, assim, citar, tá, umas letras só para você, né, o pessoal obviamente conhece muito, mas igual, vou chover um pouco no molhado aqui, mas tem duas letras suas que eu adoro, né, separei aqui uma da carreira com 14 bis, da carreira solo, depois, então só assim, o planeta sonho será terra, a dissonância será bela, e lá no fim daquele mar, a minha estrela vai se apagar, como brilhou fogo solto no caos. Nossa, de arrepiar. E em 2003 tem um disco teu solo que eu adoro, chamado Por Que Não Tínhamos Bicicleta, né? Só pelo nome dá pra imaginar e sentir assim esse clima nostálgico, né? E tem uma letra ali que eu adoro, que é: foi só eu pedir a ti, minha estrela. Vai, fico emocionado. Foi só trazer o meu prazer em conhecê-la. Além de ouvir o que eu pedi, me deu em dobro. Dessa vez o amor foi mais. É lua no dia, é sol pela noite e a gente sonhando. Olha, falando sério, é arrepiante. Me fala um pouco de momentos assim que te marcaram junto, primeiro na carreira com 14 bis. É bom esclarecer que eu faço pouca letra. Eu trabalho com três poetas maravilhosos, são Ronaldo Bastos, Márcio Borges, Murilo Antônio e outros também, mas esses são os caras do Clube da Esquina que fizeram toda a obra de Milton, Lô, Beto e eu, né? Esses caras são muito importantes na música brasileira. Então, vamos dizer, no passado eu nem me ligava tanto em letra, o cara mandava a letra e fazia muito da cabeça dele. Com o tempo eu fui ficando mais inteirado e comecei a fazer letra. Então tem letras de um tempo pra cá que eu falo, eu quero falar isso, eu quero falar exatamente isso, não tá legal. Rolou um bate-bola maior. Então, essas letras que você falou, o Planeta Sonho é do Márcio Borges, né? E é uma ideia dele, entendeu? Uma ideia dele. O Márcio é um grande letrista, a gente fala que é o mais inflamado, né? O Márcio é um grande cara, irmão do Loborges. E essa música, Estrela, que por uma coincidência eu voltei para o repertório no meu próximo show, que vai estrear em São Paulo, para no sábado e domingo, no Sesc Pompeia, é uma música que eu gosto muito. Eu, evidentemente, eu estava apaixonado e falei para o Ronaldo que eu queria falar sobre isso. E aí a gente discutiu um pouco e ele veio com esse poema lindo, né? Os letristas são muito importantes. Tanto que eu falo sempre, o pessoal fala, você é muito romântico. Eu falo, a culpa não é só minha. E assim, e podes, consegues quando ouves as músicas do teu repertório, tá? Com a banda e solo, elas, dá pra dizer assim que elas meio são a tua cara? Por exemplo, quando olhas um disco, vamos dizer, de 81, tá? Consegues literalmente te visualizar naquele momento lá? Porque parece tudo muito pessoal, é quase como se fossem momentos, né? Música espécie um diário da vida da gente, com certeza. Eu vejo a obra que eu fiz no 14 Bis é muito extensa, né? Muito, uhum. E foi muito importante na minha vida, né? Desde o texto ao 14 Bis, e a minha carreira solo me deu mais asas para me fazer um pouco mais de tudo, né? Assim, liberdade nesse sentido. Mas eu curti todos os momentos. O texto é um momento muito feliz para mim, e o 14 Bis também, né? Então acho que ali está o diário da minha vida. Uau! Uau, uau. E me fala assim, a gente fala muito aqui, né, em, obviamente, canções e tudo mais do programa, os temas, né, que incluem na cultura pop, que estão dentro, obviamente, tem muito de cinema também. E eu acho também, já perguntei isso para outras pessoas que entrevistei, sobre a influência, daqui a pouco, de cinema na vida delas, né, porque eu acho as suas canções muito visuais. És um cinéfilo, assim? És uma pessoa que... Nem tanto quanto eu gostaria, entendeu? Porque eu não gosto de cinema sozinho, tem que ter uma companhia. Tá. E eu sempre morei meio fora de cidade, né? Hoje em dia eu moro, por exemplo, a 20 quilômetros de Belo Horizonte. Uhum. Em São Paulo, eu morei em vários sítios perto de São Paulo. E no Rio, não. No Rio é a última cidade que eu fiquei mais. Assim. Morei 26 anos no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. E foi um período muito importante da minha carreira. O período 14 Bis, mas o início da minha carreira solo, tudo foi no Rio. Hoje eu voltei para Belo Horizonte. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito, e gosto de ler também. Acho que eu tenho uma coisa visual mesmo. Até eu brinco que eu sou um desenhista frustrado, porque na escola tinha um cara que sentava do meu lado, que desenhava pra caramba, e eu morria de inveja dele. A tua inveja se dividia entre futebol, entre olhar a gente jogando bem futebol e querendo ser futebolista e o desenhista, então, mais ou menos isso. É, mas eu virei, na verdade, um fotógrafo, amador, né? E uhum. Faço uns filminhos também, mas eu gosto. O cinema realmente é um momento que você sai da realidade e entra em outra. E isso inspira mesmo, né? Assim, a natureza me inspira muito, né? Eu gosto de ir para lugares bonitos, inspiradores, eu agora estive numa casa na Bahia, num paraíso. Eu gosto dessas coisas, né? E acho que eu preciso, às vezes, claro que eu gosto de ir com meus amigos, mas eu gosto também de ficar sozinho num lugar para compor. Porque aí baixa o santo mesmo, e aí a gente parece que entra num outro canal. Né? Acho importante para o compositor ter seu espaço. Sabe? Uhum. Eu ia até te perguntar isso, sobre esse lance de sociabilidade, né, de seres um ser social, não, porque dá para sentir uma exaltação, né, em várias das músicas tuas, da amizade, né, das coisas simples da vida, da boa companhia, mas também desse lance mais contemplativo, né? Tem um pouco isso. Não que eu não gosto da cidade, eu gosto bastante, entendeu? Adoro ir para São Paulo, adoro quando eu viajo para cidades grandes, pelo mundo e tudo, eu gosto. Mas eu gosto, às vezes, de voltar para aquele lugar, né, puro, de natureza, assim, que me inspira muito. Entendi. E queres falar um pouquinho da tua carreira solo e dos shows que estão para acontecer? Assim, como é que a pessoa ouvindo o programa poderia se inteirar mais do que está vindo aí em termos da tua carreira? Pode falar um pouco disso? Nossa, eu estou num momento muito legal na minha carreira, fazendo muitas coisas. Eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com música. É o meu dia a dia. Então a minha carreira é um operário da música? Sim, sou bastante. O 14 Bis, minha carreira solo começou no 14 Bis ainda em 82, uhum. Onde eu fiz dois discos, depois o disco Nascente em 82 e o disco Andarilha em 85. Uhum. Ao sair do 14 Bis, eu fiz um disco ao vivo, em 90, eu acho. E fiz um disco com o Toninho Horta, no Circo Voador, ao vivo, uhum. Também. Uhum. E depois eu fiz o disco Cidade Veloz, foi em 92. Uhum. E só que a minha carreira, quando eu saí do 14 Bis, ficava muito aquela dúvida. Saiu, não saiu, tá, vai voltar. Demorou um pouco a se firmar, né? Eu acho que isso é natural, né? As pessoas sempre me confundiam com 14 Bis, que é super natural isso. A tua relação com os integrantes do 14 Bis, Claro, tem até teu irmão ali. Ainda, ela é próxima ainda? Como é que é? É, muito próxima. A gente, inclusive, está fazendo um projeto já pelo quarto ano, que a gente tocou, inclusive, em Porto Alegre, que é o show Encontro Marcado, que é um show Flávio Venturini, 14 Bis e Sai Guarabira. Tocando juntos no palco, tocando os sucessos de todos. É um show, assim, que fez muito sucesso pelo Brasil. A gente rodou bastante, né? E é meio que uma epopeia, né? É meio que uma epopeia, assim, né? Do começo ao fim, né? É, e a gente conta a história dos músicos, desse show. Ainda está acontecendo um pouco esse ano, mas acho que ele está indo para o final. Cada um está começando a seguir de novo a sua carreira, voltar para os seus projetos pessoais. Né? Então, tem uma relação muito boa com 14 Bis, sempre tive. Né? Aí a minha carreira solo saiu para vários lados. Eu tenho feito muitos projetos sinfônicos, shows com orquestra. Acabei de fazer o evento anual do Banco do Brasil com a Orquestra Sinfônica aqui no, na Sala da Filarmônica em Belo Horizonte. Tenho feito uns concertos em Minas, no Mato Grosso. Andaste fazendo uns meses até um show todo baseado em Beatles, né? Se eu vou fazer? Não, eu me lembro até vendo um anúncio, mas não passaria pelo Rio Grande do Sul, de fazendo um show com canções dos Beatles. É o seguinte, tem um artista aqui em Belo Horizonte, que é o Gilmar, que no momento está tocando na Rússia, inclusive, que ele tem uma carreira própria, mas o grande lance dele é que ele é um cara super bitomaníaco, canta muito bem, parece o Paul McCartney cantando, ele compõe muito bem. E o Ageu, às vezes, me convida para vários espetáculos, onde a gente canta Beatles, né? Que legal. Uma coisa de devoção mesmo, né? Entendi. E qual seria... Queres falar de site oficial, ou blog, alguma coisa para a gente poder aqui divulgar e as pessoas ficarem meio assim por dentro do calendário musical do Flávio? É, eu tenho o site oficial, flavioventurini.com.br, mas a gente fica muito assim também no Facebook oficial, que é Flávio Venturini Oficial. O meu Instagram também é arroba Flávio Venturini Oficial. Eu tenho meu Facebook. Repete, por favor, o teu Instagram pro pessoal que tem. Arroba Flávio Venturini Oficial. Ah, tá. Então eu sou muito ligado à internet. É, acho que o bastante, não demais. O suficiente. Senão a gente não tem tempo para mais nada, né? Não, por favor. Então, eu tenho uma empresa que administra esses meus sites. E o YouTube também tem um canal que a gente está agora começando também a colocar mais conteúdo. Entendi. Então eu acho importantíssimo. Eu tenho meu selo Trilhos Arte, que lança os meus discos. Os discos falam são todos por ele, né? É, os discos recentes, todos lançados por ele. E tem a minha produtora de shows, eu sou sócio da Fabiane Costa, que é uma grande amiga e empresária super competente. Quer deixar no telefone ou e-mail, alguma coisa assim? Eu posso passar o telefone dela, de Sim. trabalho, que é 219-8153-7351. Sensacional. Assim, ó, Flávio, de coração, tá? Obrigado pelo teu tempo. Não vais acreditar, mas eu fui num show teu, não vais te lembrar, tá? Mas olha só, uma praia do Rio Grande do Sul chamada Tramandaí, eu vou chutar, eu acho que foi em 1980, e era o seguinte, era num estádio recém-inaugurado lá, chamado Estádio Eloy Cecim. Era 14 Bis, Roupa Nova e A Cor do Som juntos. Eu me lembro, claro, desse show. Te lembras? Pois me lembro, a gente fazia vários shows juntos, né? Isso, esse também... aí acho que foi em 80. Teve um show também histórico do Terço no Gigantinho, né? Teve um show no Gigantinho, do Terço, isso. Se não me engano, foi um show Terço e Frenéticas. Isso, lá por 78. É. Esse show também foi muito interessante. É, a gente, com as minhas bandas, eu ia muito ao sul, muito a Porto Alegre, com o Terço, com 14 Bis. Na minha carreira solo, tenho ido pouco, e sinto porque eu gosto muito do sul, tenho muitos amigos aí, sou amigo do pessoal do Nenhum de Nós, que eu gosto muito, e outros artistas como Cleiton Cledir, Vitor Ramil, são pessoas que eu adoro. E a música gaúcha, eu sei que tem uma força especial, própria, que eu acho muito bonito isso, a força que a mídia, a imprensa e o público dá para os seus artistas, eu acho isso é um exemplo para o Brasil, né? E acho legal essa veia rock que o Sul tem, né? Como é que é, não ouvi? Acha do quê? Essa veia rock and roll que os Sim. Está se dissipando, infelizmente, mas vamos ver. Vamos ver se a maré muda. Volta a ser mais rock and roll, porque era bastante rock and roll nos anos 70 mesmo. É, até tem muito a ver até o... curti o Bicho da Seda, foi uma banda que Exatamente, bem progressivo. Então assim, Flávio, de novo, tá? Um grande abraço, muito obrigado pelo teu tempo. A gente estava tentando já há um tempinho achar um horário. Marco Antônio, Flávio, boa noite. João Alckmin, tudo bem? Nós temos o prazer e o privilégio, Marco Antônio, é a segunda vez que o Flávio Venturini nos dá uma excepcional entrevista. A última que ele deu foi há uns 2 anos atrás, quando um amigo meu que mora em Paris, me fugiu o nome dele agora, é amigo do Flávio, tinha nos indicado e o desgraçado mandou ligar às 8 horas da manhã para o Flávio. O canalha me mandou ligar às 8 horas da manhã para o Flávio. Por isso que foi difícil falar com o Flávio. Uma vez eu tentei falar com ele e ele estava baixo Amazonas, ele estava assim no meio do nada. Então é por isso, João. É por tua culpa, João. Minha culpa não. Esse horário é meio difícil mesmo. Eu gosto de vir bastante. E ele, desgraçado, me mandou ligar para o Flávio às 8 horas da manhã. Okay. Flávio, de novo, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Um grande abraço aí a todos, aos ouvintes, a vocês. Um grande abraço, querido. Tchau. Você entendeu agora por quê, né, meu amigo? 8 horas da manhã, isso é coisa de canalha mandar ligar pra outro. E daí o contato que eu tento, daí por escrito, ele tava no Amazonas. Então, quer dizer, depois eu me fiquei acordado às 8 da manhã. Cacete, quando ele ouviu falar Rádio Showtime, ele falou: o quê? Esses caras vão querer falar comigo às 7 da manhã agora? E mal que ele pergunte quanto tempo durou o papo. Uma hora. Mas eu estava no Amazonas, eu nem me lembro disso, Não, quando eu liguei para você, você estava em Minas. Você estava em Minas e o desgraçado falou: não, pode ligar 8 horas que ele acorda cedo. Eu falei: meu, para, porra. Não, vai fundo, é meu amigo, porra, pode ligar amigo pra ele. Ligou ele. Amigo da roça. Me queimou pro resto da vida com o Flávio, esse vagabundo, viu? Ai, que maravilha. Que maravilha, morrer de rir. Flávio, um grande abraço, tá? Obrigado de novo. Tchau, querido. Ai, falou certo, tô tendo lágrima aqui. Ai, tô tendo lágrima aqui, querido. Alô? Oi, peraí, eu fofoi aqui. Opa. Desliga aí, ó. Isso, tá. Que saco. Tira o telefone do ouvido, infeliz. Morreu de rir. Ele tava em Minas, pelo menos. Tava. Ah, tá, porque senão, numa hora dessa, imagina, tu liga às 8 da manhã, liga às 8 da manhã e não pensa no fuso horário, não. O cara tá em Paris, não sei quantas horas é a diferença. Tava em Minas, mas o cara é um desgraçado, esse que me mandou. Não vou nem dar o nome do cara, viu? Então tá. Vamos gente, lá? Assim, ó. Vamos começar então na sua garimpagem musical. Vamos começar obviamente pela década de 50. Vamos lá, vai gente. Vai lá, por favor. Oi! Viva Marco Antônio! Arriba, arriba! Essa voz aí, o nome é The Champs, essa canção de 58, uma pessoa chamada Caramba, é uma bela picaretagem, né? Porque o maior hit deles foi gravado um ano antes, em 57, e era chamado Tequila, que é 90% igual, né? Então, é uma banda de rockabilly e surf music, são do rhythm and blues, e o chamado Chicano, ou Chicano Rock, que era o rock and roll feito por filhos de imigrantes mexicanos, principalmente residentes na Califórnia. O grupo se formou em 57, mesmo em Los Angeles. A banda existiu, ela durou até 65, até 65. O nome foi decidido, né, The Champs, ou Campeões, foi decidido em homenagem ao cavalo do cantor cowboy texano Gene Autry, que o nome era Champ. O Gene Autry era tipo assim, o principal rival do Roy Rogers, né? Então fazia vários filmes, normalmente de baixíssimo custo, e que ele era um cowboy bem valente, mas que também cantava quase, guardando as proporções, é claro, quase que uma espécie de Teixeirinha, né, americano. Né? Na verdade, o Teixeirinha veio depois, mas seria mais ou menos isso. Né? Eles chamavam esse tipo de atração de singing cowboy. Né? Então, imagina, o cara antes de dar uns balaços em alguém, ele pegava o violão e começava a cantar. Né? Canções tipo naquele estilo meio My Darling Clementine e tudo mais. O interessante é que a canção Tequila que a gente vai ouvir, eu vou até pedir para tocar tipo no mínimo um minuto dela, porque ela é basicamente instrumental e só depois do minuto que entra a voz, né, essa letra super complicada que é Tequila, né, tô gritando, vê se o pessoal consegue memorizar. O interessante é que a canção Tequila, em apenas 3 semanas do lançamento, chegou ao número 1 das paradas de sucesso dos Estados Unidos, e na época foi o grupo The Champs foi o primeiro grupo para chegar ao primeiro lugar com uma canção instrumental que estivesse no primeiro lançamento deles. A canção até hoje vendeu cerca de 2 milhões e meio de cópias, e eles até ganharam, eles gravaram em 57, e em 59 eles ganharam o Grammy para a melhor canção de Rhythm and Blues. Né? Os integrantes: Chuck Rio, Dave Burgess, Dale Norris, Bob Morris, Dean McDaniel, Marvin Siders, Benjamin Van Norman, Joe Burness. E o interessante é que o Chuck Rio, na verdade o nome dele era Benny Flores, ele era o saxofonista da banda, só que ele teve que assinar como Chuck Rio, sabe por quê? Porque ele já estava contratado por outra banda. Então, né, ele escolheu um outro nome hispano lá, mas ele, se ele assinasse com o mesmo, ele estaria ralado, né, legalmente. Então, é isso aí, quer dizer, onde eles podem ser ouvidos, né? Esse grupo bem legal, bem interessante, para ser ouvido num filme que eu gosto bastante, chamado Overboard, no Brasil, era Um Salto para a Felicidade, com a Goldie Hawn e o Kurt Russell, o marido dela, no seriado Anos Incríveis e Barrados no Baile, num filme de baixo custo, estrelado por um ator que eu adoro, né, o John Turturro, e o recém-oscarizado Sam Rockwell, um filme chamado Box of Moonlight, no Brasil era A Caixa do Luar, no filme também, um mega blockbuster, Uma Noite no Museu, com Ben Stiller, e é isso aí. Então, vamos tocar um trechinho, por favor, um minuto, por favor, do Tequila. Sim, senhor, até ele hablar Tequila. Aí, por favor. Thank you. obrigado. Habla, tá? Companheiro, habla. Estou borracho, estou borracho. Completamente bêbado já de tanta tequila. Então, vamos agora para os anos 60, por favor. Vamos embora, essa vamos é meio obscura. Marco Antônio. Essa canção aí meio, uma canção super romântica, bem inocente, bem ingênua, meio quase como um lullaby, né? Quase uma canção de ninar. Quer dizer, na verdade não sei nem se seria uma canção de ninar. Pra mim é, porque eu sempre fico com sono quando eu ouço, porque ela é bem chatinha, né? Mas de qualquer forma, tem muita coisa interessante que a gente pode falar sobre a cantora, né? O nome é a cantora Sheila, ou Sheila. O nome de batismo é Annie Chancel. Ela nasceu em Créteil, na França, em 16 de agosto de 1945. Canta profissionalmente desde os 16 anos e aos 17 ela já havia vendido mais de 1,5 milhão de discos, fazendo o tipo assim, boa moça, boa adolescente, louca para se apaixonar de verdade. Em 77 ela investiu na carreira de discoteca, virou uma diva disco, se juntou a um grupo de dançarinos, o nome era B Devotion, ou Black Devotion, né? E daí mudou o nome para Sheila B. Tem vários nomes, dependendo. Nos Estados Unidos, eu acho, se não me engano, quando foi lançado no Brasil, eu acho que no Brasil era Sheila B Devotion, né? Sheila B Devotion. Isso. Só que era para ser, na verdade, Sheila B and Devotion. Black Devotion. Desculpa, Sheila and Black Devotion. Né? Então o pessoal ficar, o nome dela é Sheila B. Devotion. Não, na verdade Devotion era o grupo que acompanhava, né? Ela, a canção fez muito sucesso, a gente vai tocar daqui a pouquinho, que é um trecho do Spacer, produzido pelo grande Nile Rodgers, do Chic, né? E vai dar para reconhecer até um pouco da guitarra dele ali. E deixa eu ver o que a gente pode falar. Ela pode ser ouvida num filme chamado Um Vestido de Verão, do realizador François Ozon, num violento drama policial chamado Série Negra, com Bernard Lier e a Marie-France Dragnan encabeçando o elenco. E assim, apesar de ela meio ser vista, né, fora da França como uma one hit wonder, né, cantora de um hit apenas, olha só a popularidade dela na França. Ela lançou em 2006 um box, tá, uma caixa de CDs com 18 CDs, que incluía mais de 400 canções, demos, takes alternativos, duetos e performance dela em alemão, italiano, espanhol e inglês, né? Além, obviamente, dos sucessos em francês, que ela é muito popular lá. Então, a canção que a gente ouviu na íntegra se chama C'est toi que j'aime, que seria você é a pessoa que eu amo, né? E ela gravou com 18 anos. Então, vamos agora ouvir um pouquinho a canção dela de 79, que estourou, chamada Spacer, por favor, Disco. Eu gosto mesmo dela é Le Roi Magie. Ah, tá, eu te perguntar uma coisa. Essa Le Roi Magie, ela não fez sucesso no Brasil, fez? Fez. Tá, não é questão de não tô falando na tua no teu toca-fitas ou no teu... Não. Essa música tocava muito nas duas rádios que eram tops no Brasil na época, a Difusora e a Excelsior. Ah, tá, porque a Spacer... vendeu muito nos Estados Unidos, né, principalmente porque foi o Nile Rodgers que lançou e o Nile estava com um chique, né, explodindo. E eu acho uma canção bem bonita de tocar esse trechinho, uma canção de 79. Eu acho que é que tá falando, eu acho que é anterior, né? Eu acho que é tipo 77 ou 78. Qual? Le Roi Magie? Isso. Não. 69 e 70. Ah, ainda é da década de 60? Sim, da década de 60. No auge da Rádio Difusora. Quando o Caio Gadia montou a Jet Music. Tá. E lembras assim, ela tocando, obviamente, direto em rádio, né? Sim, muito. Tá. Le Roi Magie tocou muito aqui. Maravilha. Então, gente, vamos agora para os anos 70, por favor? Por sinal, eu gosto muito dessa cantora. Aham, aham. Vai lá, Fufanha. Parece a China Easton, a voz. Parece. Marco Antônio. Oi, é incrível como a voz dela lembra a da China. Não, né? Só a voz, né? O cabelo, o corte de cabelo era o mesmo. Eu acho ela charmosérrima, ainda muito charmosa. Essa cantora aí, gente, é Kelly DeSario, né? Essa canção que a gente tocou e não fez sucesso, uma canção de 79, uma canção, um disco chamada Heart of Stone, ou seja, Coração de Pedra. Só para dar só uma voltinha aqui, a gente antes, né, tocou a canção Spacer, né, que é também de 79, só para dizer, Spacer, nesse caso, no caso daquela canção, tem a ver, obviamente, com ser do espaço, né, com estar no espaço, e também tem uma conotação também de loucura, né, de estar com a cabeça nas nuvens, né. Então, tá, mas voltando agora, a canção Heart of Stone de 79, vale dizer que a percussão nesse disco aí é do Paulinho da Costa, carioca Paulinho da Costa. O grande hit dessa cantora, Kelly DeSario, foi Ain't Nothing Gonna Keep Me From You, ou seja, Nada Vai Me Manter Longe de Ti, que foi escrita na virada de 77 para 78 pelo Barry Gibb. Ela nasceu, a Kelly DeSario nasceu em 57 em Miami, canta profissionalmente desde os 19 anos, ela é protegida do Barry Gibb. Ela estava numa banda bem obscura, que tocava canções com uma pegada medieval, e depois ela, isso no início, quando ela era adolescente, depois ela começou a interpretar com um grupo canções folk pop, covers, e daí o Barry Gibb a viu se apresentando num bar, e disse que estava todo encasacado, disse que a puxou para o lado, falou que ele era produtor dos Bee Gees, e daí realmente ela reconheceu que ele era o próprio Barry Gibb. Ela tocava harpa, né, numa banda obscura, como já falei, com essa pegada assim medieval. E interessante que ela estudou com um cara famosíssimo, Harry Wayne Casey, o Casey, do Casey and the Sunshine Band. Tanto que depois, na virada dos 70 para os anos 80, ela teve um mega hit em 1980 com ele, que era Yes, I'm Ready, uma canção, um dueto bem bonito. O que mais dá para dizer sobre a Kelly DeSario? Depois ela gravou canções cristãs e até foi indicada para um Grammy Gospel. Ela pode ser ouvida numa minissérie de 6 capítulos chamado More Tales of the City, que é sequência de uma outra minissérie chamada Tales of the City, que é sobre São Francisco e a comunidade gay. Esse More Tales of the City, que lida bastante com a hipocrisia da elite de São Francisco, na Califórnia, é estrada até pela americana de origem grega Olympia Dukakis, né, que deve se lembrar, vencedora do Oscar de coadjuvante por Feitiço da Lua em 87, e acho que ela era prima do Dukakis, que foi um candidato político, um político lá bastante conhecido nos Estados Unidos. Deixa eu ver o que dá para dizer também. A belíssima Kelly DeSario, né, o maior hit dela, que foi lançado em 78, Nothing Gonna Keep Me From You, a gente vai ouvir um trecho agora, uma canção que eu adoro. Vamos lá, por favor? Yeah. Marco Antônio. Simplesmente adorável, né? É, isso me remete a 1978, 79, quando o Antônio Celso, que era o diretor da Rádio Excelsior em São Paulo. Rádio Excelsior. O desgraçado, um dia estava conosco aqui, me entregou no ar, nós fomos ao Estúdio 54 e deu uma puta de uma confusão lá, porque Desculpa, não leva mal, eu não entendi. A confusão foi por quê? Não, nós não sabemos por que foi a puta confusão que deu lá dentro, mas nós estávamos lá nesse dia dessa encrenca do Estúdio 54. Tu estavas no Estúdio 54 em 78? Estava, fui até lá com o Antônio Celso. Na época nós fomos buscar disso. Ah, falando sério, será que agora eu vou ter que então te tratar como uma divindade? Então, poxa, não, no auge do Estúdio 54? O Antônio Celso era muito amigo e conhecido dos donos da discoteca. É mesmo? É, porque sabia-se que ele era o diretor da Rádio Excelsior em São Paulo. E divulgava o material dele, exatamente, claro, que era da Rede Globo, de televisão, a Rádio Excelsior, o Diabo A4, então ele era uma divindade, né? Uau. Temos que falar depois em off das coisas que tu viu ali, porque, olha, diziam que a Babilônia e diziam que Calígula ficaria com as bochechas... Calígula sairia de lá imediatamente. Eu acho chamaria a polícia? Eu acho que só Renzo Mota. No final, até que sacanagem, né? Até chamaram a polícia e tinham que prender os caras de alguma forma, né? A inveja era tanta, de conseguiram achar lá que os caras literalmente não davam nota pra nada e até no teto tinha grana estocada, né? É, mas também o que corria de cocaína lá dentro era uma coisa... Pra aguentar um tranco daquele, só mesmo Renzo Mota. Nossa, que maravilha. Então agora a gente vamos para os anos 80. Obviamente, a gente falou tanto, né, sobre 14 bis, tivemos a honra de entrevistar, bater um papo exclusivo com o Flávio Venturini. Você vai colocar uma canção chamada Além Paraíso, que é uma canção de 82, não fez sucesso, nome até do disco deles também. E é uma canção lindíssima, eu acho que ela meio que resume o trabalho da banda, porque tem vários pontos que foram trabalhados em outras canções. Vamos lá tocar, por favor? De 82, 14 bis, Além Paraíso. Vamos lá, Fufunha. Para ir além de todos os astrais, ir além do bem dos seres normais, ir além do trem dos animais. Universo imenso, perto, cintila. Que saudade da época de boa música, Marco Antônio. É, brincadeira. O interessante é que até os trabalhos novos do Flávio, é incrível, a gente ouve e parece e remete a algo nostálgico, sabe? Elas têm essa canção, a primeira vez que eu ouvi, acho que foi quando o disco foi lançado, em 82, mas eles têm esse sabor, né? Ele tem esse sabor assim, de nostalgia, de como o tempo era bom. Sem ser piegas, isso que é o mais interessante. É verdade. Né? A banda 14 Bis, né, a gente ouviu aí, Além Paraíso, de 82, eles tiveram canções nas novelas Olhai os Lírios do Campo, Plumas e Paetês, Pedra sobre Pedra, Coração de Estudante, Desejo Proibido e Renascer. Vamos tocar um trechinho, por favor, de um grande hit deles, na verdade virou um hino, Linda Juventude, também de 82, vamos por lá, favor. Bonita mesmo, viu? Muito bonita mesmo, mesmo, mesmo. Canção, como eu falei, também de 82. Linda Juventude. Virou um hino, né? Verdade. Então é isso aí. Então até quinta-feira, então a gente até fala? Até quinta-feira, quando estaremos juntos. Okay. Inclusive, nós vamos estar juntos para poder sacanear bem o Renzo Mora. O motivo, eu sim, não sei. Porque eu já notei que uma das coisas que faço acordar de manhã é pensar na possibilidade de sacaneá-lo, correto? Olha, inclusive porque eu posso até não saber porque estou batendo, mas ele tem obrigação de saber porque está apanhando. Gente, é sacanagem isso aí. O Renzo é nosso amigo, nosso irmão. Pela primeira vez, não pensem que não levem tão a sério. É verdade. Mas, muito obrigado pelo espaço. Até quinta, então. Até gente, quinta. Obrigado pela audiência. Valeu, força. Tchau, querinha.